Eu me entrego à noite, eu me levo à loucura. Pensando em você, meu coração te procura. A noite que não passa, você que não vem, cada vez mais sofrendo. Eu fico te querendo, eu te amo, baby. E já não aguento ficar sem você. Seus olhos, baby, penso, eu preciso te amar. Aí pra viver, a baby, eu preciso de você. De você, eu preciso de você. Eu te amo, baby, eu preciso de você. Eu te amo, baby. Eu olho para o mundo e não te vejo. E vendo o amor dos outros, meu bem, eu te desejo, te querendo e sofrendo. Você talvez não sabe que te amo e não consigo combater essa saudade. Então, em você fico pensando. Penso nisso e os meus olhos quando vejo estão chorando. Eu preciso te amar, aí pra viver. A baby, eu preciso de você. Porque você se foi, se era tão lindo. Meu bem, o nosso amor, a flor e o paraíso. Olhando em cada rosto, um pro outro a dizer: a baby, eu te amo, baby, eu amo você. A baby, eu amo você. A baby, eu te amo, baby, eu amo você. A baby, eu amo você. A baby, eu te amo, baby, eu amo você. De você, eu preciso de você. Eu te amo, baby, eu preciso de você. Eu te amo, baby. Eu te amo, baby.